251 autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus com 09 nós. Chame 251, decolado 35, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia, chame 251, contato radar, sua para nível de voo 360, direto da El. 360, direto da El. Afirmativa. Obrigado. Salvador, a linha 149, informação hotel no portão 2. Portão 2, ciente, a informação hotel correta. Tenho 340 Guarulhos aprovado. O senhor está pronto para cópia? Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Apres Luna 6 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trivi. Após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8. Transponder 5177, objeto 6749. 6749, autorizado Guarulhos, Apres Luna 6, Bravo Hotel Zulu, Trivi, daí conforme rota. Nível 340, decolando a 10, curva à direita, da El, Leda, Bridge, saída. 5177, transponder 208 ao controle. 5177, protegimento correto, objeto 6749, estime pronto para o posicionamento, senhor. Canais 6251 no controle. Siga, senhor. Sim, agora é Recife, 1251, alterne 13325. 251, 13325. Bom fim de semana. Salvador, bom dia, WebJet 5890, frente do hotel. Bom dia, WebJet 5890, informação hotel correta, tenho 340 aprovado para confins, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 90. WebJet 5890, autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, via para Zulu 16, nível de voo 340, pistinho Zulu 0, primeira curva à direita, subida da L, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5405, WebJet 5890. WebJet 5890, aprovado 340, confins a Zulu 16, decola da 10, primeira direita da L, Leda, Bridge. Controle 208-5405, o nosso portão é o número 107-5890. Protegimento correto, o senhor chama e puxa o saneamento 5890. Samará, muitíssimo obrigado. Salvador, bom dia, o Web 5797, mente hotel. Bom dia, Web 5797, 340, bem aprovado, pronto, cópia. Pronto. Objeto 5797, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Lima, na Aprozulu 10, até ESMAP. Após direto posição Lufto, após direto Barbacena, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 340, decolo da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5404, WebJet 5797. 340, nada El, Leda, curva pela direita, Bridge, voo 10. Map Lúcio Barbacena, 4208, controle 5404, transporte 5797. Correto, Web 5797, portão 4, chame pronto para push, pegue acionamento. Aí, portão 2 aprovado, 6749, chame táxi. 6749, POB 109, autonomia 4 horas, alternando com o fim. Copiado, objeto 6749, táxi aprovado à direita, ponto espera pista no 0, ajuste no 018, chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, 6749. 08, táxi a ponto espera, chama pronto, 6749. Objeto 6749, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento de 1,10 graus com uma dúzia de nós. Plantão 4 aprovado, 5-7 no 7, chame táxi. 6749, decolado ao 59, chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. 208, obrigado, senhor, bom dia. Salvador, bom dia, web 6749, decola no perfil da linha da Bridge, passa 1700. Web 6749, bom dia, contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da saída da EL. 340 na da EL, linha da Bridge, copiado, 49. Temos 1-5, meia bordo, 4 horas da terra na corrente. 1-5, meia, 4 horas copiado, 5-7-7, autorizado ataque à direita, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 8, chame pronto para o decolagem, ponto espera pista no 0, senhor.